llegué a embriagar com batom na camisa, todo desconfiar, o cheiro das meninas, aí a mulher acordou. meuscds.com.com. Não vai ter jeito não, assim pra ser putão. Desculpa meu amor, a briguinha não vai mal pra ninguém. Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal pra ninguém. Eu amo você, mas amo a barra também. Peguei embriaga com batom na camisa, todo desconfiado, e senti nele o cheiro de menino. Aí a mulher acordou, galera, fala que o pau quebrou. Não tem mais jeito não, o vaguinho é puto. meuscds.com.com. meuscds.com.com. Jossério Cuscuz.